Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina, este que é o primeiro programa de agosto, versão balnear, pois claro, e é por isso mesmo que temos connosco uma ventoinha a trabalhar e a ventoinha será hoje a nossa convidada, ou talvez não. Sejam muito bem-vindos então ao novo Conversas de Esquina, hoje com a presença do ator Manuel Marques. Olá. Muito obrigado. Olá. Olá. Muito obrigado por teres aceitado este convite das Conversas de Esquina. É um prazer, receber-te, que vieste diretamente de Vila Moura. Dos Barbados. Dos Barbados. Antigua e Barbuda. Para vir aqui para as Conversas de Esquina, muito obrigado por estares aqui. E tenho que te perguntar: esse ouvido quase perfeito que tu tens faz com que tenhas atenção àquilo que as pessoas te dizem ou ao tom com que as pessoas te dizem? É lá. O ouvido que eu tenho, neste momento, estou a ficar surdo. Ah. Eu cada dia vou ficando mais surdo. Aliás, é uma coisa geracional. Agora, o pessoal da minha idade fica surdo mais cedo, não é? Mas é uma questão genética ou...? Não, eu acho que a nossa geração, a surdez, devia-se... Pessoas mais velhas é que eram, tinham que pôr aparelho. Hoje em dia, a nossa geração, pelo ruído das cidades, pelo facto de usarmos fones, estamos a ficar surdos cada vez mais cedo. Fazemos surf também. há a chamada doença do surfista mesmo, que é uma coisa, o osso do ouvido vai fechando. Portanto... sempre tiveste mais atenção por gostares de percepcionar os tons, de sentir como é que as pessoas te diziam as coisas? Nos tons dá para descobrir muita falsidade. Eu não tenho essa capacidade, gostava de ter. Mas sim, percebo muito bem as pessoas pela maneira de falar e pelo olhar. Sim, bastante. Não é por acaso que depois as consegui imitar também. Sim, é uma questão que também vai vindo com a experiência. Essa percepção das pessoas e da forma como elas dizem, a verdade que colocam nas coisas que dizem, ou tem a ver também com aquilo que tu fazes? Por imitares, tem mais sensibilidade para aprender isso? Cada vez vou tendo mais sensibilidade para perceber, para poder usar, lá está, nas imitações. Mas é uma coisa que já vem desde pequenino, que eu imitava toda a gente da família. Uhum. Portanto... Quantos raspanetes levaste por tentar imitar membros da família? Não levava, por acaso a minha família achavam graça, sobretudo o meu avô, que era o meu maior fã, e era quem eu mais imitava. Aliás, as personagens algarvias que faço vêm tudo dos meus avós, uhum, que eram do Algarve, meu avô e a minha avó. Todas as expressões e maneira de falar vêm deles. Mas não, toda a gente gostava imenso e toda a gente me incentivou para seguir esta profissão de palhaço. Hoje, ao teres conseguido fazer disso profissão, a família já percebe: ah, o cachorro afinal tinha jeito. Afinal, lá está ele, é? Sim, e os colegas na escola também. O facto de imitares e teres essa necessidade de imitar, porque isso é já... um vício, diria, faz parte também da tentativa de te anulares a ti próprio, uma forma de escapar do Manuel Marques. Está bem visto, se calhar, porque a pessoa que eu mais tenho dificuldade em imitar sou eu. Eu não tenho assim uma identidade muito marcada. O que é que há em ti que seja diferenciador dos outros, para com os outros? Eu acho que são muitos cá dentro, se calhar é isso que me diferencia. Não sei o que é. Não, há outra pessoa, claro, uhum, que é o Manel, que é uma pessoa mais fechada, sou muito tímido, gosto de ter o meu espaço, enfim, há essa pessoa. Claro. A tua exposição pública faz com que essa timidez seja vista como um defeito perante aqueles que te abordam e que te querem patronizar? Eu não encaro como um defeito. Sou eu, pronto, não tenho muito a dizer. O que digo... Lá está, por isso é que às vezes é difícil entrevistar-me. Sim, porque, sim. Primeiro que eu desenvolvo um assunto, porque eu sou muito tímido. E só quem me conhece bem, mas depois, entretanto, com amigos, falo que me desunho. O que é que é preciso, e falando em círculo de amigos, o que é que é preciso para conquistar a tua confiança? Ou sempre foste uma pessoa de confiar às primeiras? Não, nunca sou de confiar à primeira. Não sou. Sempre até às vezes sou um bocadinho desconfiado. Mas depois, pela conversa e pelos interesses em comum, depois vou-me soltando. Portanto, agora se começasse a falar de cinema e soltando nesta entrevista. Tens receio daquilo que as pessoas podem querer ti ou abordarem-te? Ou de quererem ser tuas amigas? Tenho receio do que vão pensar de mim. Tenho sempre essa... Sim. Uma autoestima muito, muito fraca. Não, isso não há. Não. Não há uma autoestima fraca, mas há uma proteção da minha pessoa. Tenta esconder ao máximo aquilo que tens para dar. Mas também não escondo, lá está. Mas eu também não escondo nada. O que é que essa forma de pensar, essa forma de viver e essa forma de estar vem de onde? Vem já da tua própria consciência? Vem da minha personalidade. Da exposição que foste tendo? Não, desde sempre, vem da minha personalidade. Eu era uma criança que me isolava, tinha o meu grupo de amigos e venho daquela geração que brincávamos todos na rua. Mas depois também tinha um lado de me isolar, a desenhar, ou fazer legos, ou tinha esse lado muito... Muito pessoal. Muito pessoal, sim. Tinhas medo dos outros? Não. Ou medo de ser rejeitado? Não, isso nunca tive. Quem gostava de mim... não, isso nunca tive. Sempre dei bem com toda a gente e sempre tive grandes amigos e o meu grupo de amigos... Portanto, isso, eu sou uma pessoa sociável, não sou também totalmente, não sou um bicho do mar. Não és um bicho do mar. És uma pessoa que... Neste meio, entrevistarem-me, ou é que eu fico naquela posição, o que é que eu digo? És uma pessoa em que se pode usar o provérbio, ou a frase, ou o chavão, primeiro estranha-se, depois entranha-se. Exatamente, sim. Eu há dias vi uma entrevista do Lobo Antunes, em que ele odeia entrevistas. O Lobo Antunes então põe-me lá à frente. O Lobo Antunes escritor põe-me lá à frente. E diz mesmo isso. Não gosto de entrevistas. Não gosto de ser entrevistado. Porque é que diz que sim? Não gosto de uma coisa que eu... E é assim. Portanto, eu também não sou tão... É uma espécie de consequência má deste meio de ter que ser entrevistado. Não, também não é. Também temos que dar este tipo de... Mas é quase uma obrigação. Sim. É quase uma obrigação. E fazemos de bom grado. Eu faço de bom grado, ou de bom grado uma entrevista. Próxima pergunta. Nós estamos a gravar isto na Praia de Carcavelos, portanto é normal que haja algumas... Exatamente. Estão aqui muitas pessoas à volta a ver, sim, e eu estou a sentir... Estás a sentir a pressão. Mas, no entanto, há uma expectativa que se cria de ti por fazeres riso dos outros. Essa expectativa vai sempre parar ao... gajo desinibido, ou gajo, sim, que se dá... Quando não sou, lá sim, está. Sim. As pessoas esperam sempre que eu diga uma piada, que... E não te sentes constrangido com isso? A esse nível sinto-me avaliado. Vamos lá fazer uma piada, é pá, que giro, pá. A esse nível sinto que as pessoas esperam sempre que eu faça uma graça, ou que faça uma voz, ou que uma imitação, quer dizer... Sim. Quantas vezes tiveste que dizer que não para manteres essa postura que és tu, que é a tua personalidade, sendo que pagaste a consequência em acharem-te arrogante? Eu nunca digo que não. Nunca dizes que não? Não. Nem há a tentação de dizer que eu não quero. Não, é pá, eu sou muito bem dado, não? Eu dou-me com muita facilidade entrevistas, quando me abordam na rua, a tirar fotografias. Eu acho que isso é uma consequência também desta profissão, sim, portanto. E quem diz que não gosta ou que não está para isso, mente. Eu acho que aquelas pessoas dizem, ai, que chatice, tem que dar um autógrafo, é que chatice, tirar fotografias. Para um miúdo que se isolava, para um miúdo tímido, para um adulto, para uma pessoa ainda hoje tímida, o ser reconhecido, dizer, olha, Manuel Marques, vem cá tirar uma fotografia, é uma espécie de ego boost do género. Sim, é o reconhecimento do nosso trabalho. Eu nunca me recuso a tirar uma fotografia ou dar um autógrafo, porque é mesmo, é o nosso patrão, é o nosso chefe, é o público. Portanto, temos que agradar ao chefe, não é verdade? essa exposição, o conhecerem-te hoje em público e mais do que nunca, nunca te deu a tentação ou a superioridade moral de te achares o maior? Não, não, não, não. Nunca ouvi um levitar. Quando isso se dá, é morto o artista. Alguém que está em ascensão e quando acha que já é o maior e que. Não, isso é o princípio do fim. Ainda hoje não te achas merecedor do lugar onde estás? Ou já há uma pontinha de autoestima que te faz dizer... Não, há uma pontinha de autoestima de olhar para trás para o meu percurso e sentir, olha, valeu a pena e estou aqui porque mereço e porque trabalhei para isso. Todos os sacrifícios que na altura fizeste no início de carreira, hoje olhando para trás, valeram a pena ou há alguns que valeram a pena. Que tu voltavas para trás e não foi? Não, valeram a pena, todos eles. Fiz sempre o que acreditei. E mesmo os erros que fiz aprendi com eles, com as coisas que fiz bem não aprendi porra nenhuma, os erros aprendi muito com os erros. Sim. És muito de bater em ti próprio ainda hoje quando erras ou já relativizas mais? Já relativizo mais. Antigamente ver o meu trabalho, ver na televisão aquilo que tinha feito era um sofrimento. Hoje em dia já consigo ver-me e aprender com o que faço. Mas mesmo assim, nunca acho que é genial. Nunca acho que é bom. Ali aquele olhar, aquele... Nunca acho... Nós temos uma ideia completamente diferente do público. O público pode estar a adorar. Eu estou a odiar. Tu serás sempre... O meu maior crítico. Sim, perfeito na tua imperfeição. Sim, é sim, um sim, sim, um sim completamente. Um completamente. E daí também nunca me ter subido à cabeça, lá está... Que é muito fácil neste momento. Sentes-te, no entanto, mais baixo, entre aspas, do que os outros, ou ao mesmo nível? Lá está. Isso é daquelas coisas difíceis. É daquelas perguntas difíceis de responder. Eu sinto o meu. Não me sinto superior aos outros nem inferior. Sinto que o meu trabalho vale a pena. Lá está, e que o meu percurso todo valeu a pena e que continuo cá a lutar para valer a pena. E ainda hoje pedes ajuda? Peço, tens humildade para sim, pedir ajuda? Sim, sim, sim. Para pedir ajuda e aprender. Aprendo até com os que estão a começar agora. Aprendo tanto que aprendi com o Herman e com a Maria Rueff, como aprendo com quem está a chegar agora. E esses que estão a chegar agora, isto tu agora estás num... Eu estou sempre a aprender. Num projeto que é o DDT, os donos disto tudo na RTP, que tem uma cara nova, para quem não conhece, sim, o canal, sim, que sim. É a Joana Paes de Brito, que é o exemplo mais recente com quem tu trabalhas, mas pegando nesse conceito de gente nova, não há alturas e momentos em que tu dizes para ti, oh caraças, estou-me a traçar a perna? Não, também não o deixo. Não, não, não o deixo, mas também não me aconteceu. Nunca houve a sensação ou a tentação de uma outra parte em fazer-te mal, em tirar-te o lugar? Nunca não, percepcionaste... eu também não me preocupo muito com isso. Lá está, isso nesse aspecto eu sinto-me seguro com o que sou. Portanto, não. Nunca existiu aí o medo de que te tirassem o lugar? Já houve, mas é uma coisa que logo a seguir racionalizo e penso, não vale a pena estar a pensar nisso, é fazer o meu percurso e o meu trabalho melhor que sei. Se um dia alguém não gostar, se quiser, isso é como os jogadores da bola. Sim, sim, sim, sim, sim. Temos um tempo. Há mais pessoas neste percurso? Que já te... Que no já meu te... percurso? Sim. Não, há situações desagradáveis, mas não há más pessoas. Há conflitos, há situações mais chatas, mas não há más pessoas. No conflito e dessas situações mais chatas, tendes também a pegar na tua personalidade de isolamento ou és mais de saltar a tampa? É um misto. Sou muito equilibrado nesse... equilibrado no desequilíbrio. Ou salta-me a tampa ou afasto-me. Quando me salta a tampa, tenho que sentir que tenho razão. Sim. Tenho mesmo razão. Quando sinto que estão a fazer mal, eu tenho por hábito afastar-me da toxicidade, de pessoas tóxicas. E assim que me afasto, pronto, fico descansado. Eu estou sempre em paz. Procuro estar sempre em paz. Reconheces essa toxicidade quase à distância? Ou tens mesmo que conhecer? Sim, tenho esse defeito de perceber muito cedo os níveis de toxicidade das outras pessoas. Tenho esse defeito ou qualidade. E essa tarimba vem de onde? Vem da escola de vida. Uhum. Nem vem de... Vem mesmo da escola de vida. Há que sofrer muito para se perceber depois os outros. Há que, sobretudo, passar por muito. Uhum. Para perceber os outros, sim. E durante, e pegamos aqui na tua juventude, durante a tua juventude passaste por muito ao ponto de achar eu nunca vou conseguir fazer nada disto numa vida adulta? Não. Como toda a gente, tivemos situações de bullying e de, uhum. Eu tinha uma maneira muito peculiar de encarar essas situações, de me defender, e era com o humor. Portanto, por mais que me fizessem, a minha arma era o humor. Eu era muito pequenino na escola, magrinho, e gozava comigo. Contigo próprio. Para enfrentar essas situações. Humor pela frente, chorando depois na casa não, de banho. Não. Era mesmo uma forma de exorcizar esse tipo de problemas, era fazê-lo com humor. O bullying em si não podes estar na causa e na gênese de hoje seres uma pessoa mais tímida, mais reservada, menos autoconfiante, ou até te ajudou a perceber do que é que eras feito? Ajudou-me a perceber do que é que era feito, sim, sem dúvida. Apesar desse ar frágil, e agora estás um bocadinho mais gordinho. Estou bastante mais gordinho. Estás mais para falarmos de 15 quilos a mais de quando eu fumava. Oh, meu Deus, tanto hambúrguer que aí está. Não, mas perante um ar mais frágil, como tu, como tu tinhas, e essa noção daquilo que tu és, essa forma de combateres o bullying, faz de ti a tua verdadeira personalidade. Ou seja, também. O Manuel Marques, por detrás de um ar franzino que tinha, era no fundo um guerreiro, era, por assim dizer. Era. Era, e isso faz de mim, hoje em dia, uma pessoa resolvida, muito bem resolvida, com tudo. Hoje, olhando para trás, tu olhas para esses capítulos da tua vida já com a distância suficiente para perceber que era só um puto. Era, exatamente, era só um puto. E que aprendi muito. Aprendi muito com a vida nessa altura, portanto, ia continuar a aprender, mas tudo o que passei fez a pessoa que sou hoje. E hoje és de, ou não necessitas disso, de atirar aos outros que tentaram fazer-te mal o chavão de eu cheguei aqui? Não sou nada. Não és de vingança? Não, nada. A maior vingança que tu podias ter na tua juventude... Às vezes já penso nisso, olha... Sim. Às vezes penso nisso, mas depois não aprofundo muito. Não vale a pena. Há aí um... Digamos... Há um gosto especial em algo, mas... Não vamos mentir. Não vou mentir. Tenho um gostinho especial. Mas não penso nisso sequer. Não há aí um lado... Não há aí? Ou existe aí um lado mau que ficou escondido? Não mesmo. Não mesmo. Qual é que é o teu pior defeito? O meu pior defeito talvez seja ser muito obsessivo e muito crítico. Talvez seja o meu pior defeito. Com a vida ou com... Às vezes mais com o trabalho. Com o trabalho, sim. É defeito ou qualidade, lá está. Eu nunca vejo os defeitos... Vejo sempre os dois lados, sim. Essa questão da obsessão, principalmente no trabalho, faz com que a vida cá fora seja uma espécie de escape a isso. Tens um lado epicurista de aproveitar as coisas boas, ou a vida que tu vais tendo faz com que seja na reserva que te sintas bem? Não, eu não me sinto bem na reserva. Eu gosto... não me fecho em casa. Sim. Não, com os cortinados e tudo. Não. Aliás, sou completamente o contrário. Tudo o que eu faço, o meu trabalho, é para ter uma vida familiar, para estar estável. E das coisas que mais me dá gozo é poder viajar, por exemplo. É um guilty pleasure. É dos maiores. É viajar, é poder proporcionar à minha família coisas boas, às minhas filhas, portanto. E o meu trabalho também o faço porque gosto muito daquele trabalho. Há uma luta por algum desafogo financeiro também. Mas nesta profissão há sempre. Sim. Nesta profissão há sempre. E o segredo desta profissão é mantermos-nos. É o maior segredo. É manter uma carreira. É quase um truque de magia conseguir estar tanto tempo na crista da onda. E é preciso estar em controle de vários fatores nesta profissão. Tu também não comandas. Pois, mas há outras que eu comando, como estavas a falar há bocado, nunca subir à cabeça, nunca descurar o trabalho, há uma série de coisas que nos mantém nesta profissão. A exposição pública impede... Lá está, nunca descurar também essa coisa do público, nos público, virem pedir um autógrafo, estar sempre a controlar esse lado também. Ter muita atenção para com isso. Mas eu ia-te perguntar, mesmo em relação à exposição pública, e que já falámos há pouco, se essa exposição e essa fama que hoje tens te impedem de fazer coisas que tu gostavas de fazer, e como não te gostas de fechar em casa, se te impede ir a este sítio, ou aquele com medo Não tenho medo nenhum. Eu vou a todo lado, vou ao centro comercial, como vou à Baixa, como, e ando sozinho, e vou sozinha, e se vou com a minha mulher ou vou sozinho. Eu gosto imenso de ir almoçar sozinho, por exemplo, às vezes, e não tenho problema nenhum. Nenhum mesmo. O que é que existe de bom em estar sozinho? O que é que existe de bom? Tanta coisa. Eu gosto, por exemplo, de ir ao cinema sozinho. A minha mulher, por exemplo, não gosta de filmes de ficção científica. E eu vou, sim senhor, vou sozinho ao cinema ver. A minha mulher gosta de se deitar mais cedo. Eu gosto de deitar mais tarde. Não, mas isso não tem a ver com... Sim. já entramos no respeito do espaço um do outro. Mas sim, eu gosto de fazer coisas sozinho. Adoro ir passear sozinho também. Há uma necessidade de desligar do mundo em que vives. Sim, completamente. Completamente. Mas já, lá está, estávamos a falar nisso, é uma coisa de criança. Gostava de me isolar, a fazer as minhas coisas, de ter o meu espaço. E por isso eu gosto de o fazer hoje em dia também. Não é nenhuma barreira para não o fazer. E toda a gente percebe que tu sejas assim? Ou às vezes pedem-te compreensão para mudares um bocadinho e te dares mais... Não, toda a gente percebe que eu sou assim. E não te censuram? Não. É que eu também depois tenho um lado muito social e... Portanto, tenho isso muito bem resolvido e equilibrado. A maior conquista que se poderia ter enquanto jovem e adolescente era, e desculpem-me o termo, engatar as miúdas mais giras do colégio. Verdade. E às vezes conseguia. E às vezes não, tu conseguias, tu conseguias, tu conseguias. Às vezes com este lado franzino, não, conseguia pelo humor, lá está. Sim, o humor é mesmo uma arma de sedução. Também é. Eu percebi isso logo muito novo, que também poderia ser por aí. É uma arma de sedução, é. Por exemplo, nas excursões, quando era aquela coisa, curti com miúda e não sei o quê, eu conseguia pôr as miúdas todas à minha volta, às mais giras, porque era engraçado. E depois lá sacava um. Era uma espécie de Tinder há 30 anos atrás. Mas como é que os miúdos mais populares da altura... Ficavam tramados. Como é que este meia-leca, Nossa Senhora... Exatamente, lá está. Uma mulher não se conquista pela barriga? Elas também não gostam de ter barriga. Não, mas uma mulher não se conquista pela... E falo muito isso em relação aos homens, como um homem conquista-se pela comida... E aplicando um bocadinho esse termo, as mulheres não se conquistam pela comida, ou pelas flores, ou pelos presentes caros, mas sim pela graça que se tem. Pela graça, pela conversa, sim, eu acredito que as mulheres, sempre acreditei que as mulheres não se conquistam pelos músculos, ou pelos carros, ou pelo... Não, conquistam-se também pela personalidade. Como... Demorou muito tempo para que hoje a tua atual mulher dissesse... Pronto, Manuel, eu gosto de ti, vá, pronto. Pronto, vamos lá namorar, pronto, para de ser chato. Foi ela que se meteu comigo. Foi ela que se meteu contigo. Foi assim, senhor. Não, espera que agora que estamos aqui no... E eu é que demorei muito. Foi ela que se meteu contigo. Muito. Foi. E tu demoraste a perceber que... Eu demorei... Não acreditava. Eras de fugir quando uma rapariga se mostrava interessada em ti. Não era de fugir, mas demorava algum tempo. porque, lá está, nesta profissão também tens esse lado, será que... Ah, tu já tinha exposição pública na altura? Já. Será que gosta por isto? Ou gosta mesmo? Ou... Depois também é mais difícil perceber. Tive alguns casos de algumas situações que foi nitidamente por ser, olha, este tem visibilidade. E... Vou tentar. Sim. E tu, como gato escaldado, tiveste medo de voltar? Sim, tive alguns dissabores, sim. Não, porque e desculpa-me... E depois fiquei muito pé atrás também. Sim, desculpa-me esta inconfidência, não leves a mal, a mulher do Manuel Marques é muito, muito bonita. Peço desculpa, vou-me embora. É verdade. Não, mas essa é a tal questão da exposição pública e normalmente, e já vamos ao campo do futebol, mas eu com os meus amigos normalmente converso sobre isso. E nós temos a teoria de que ser jogador de futebol é muito engraçado devido aos milhões que se ganham, mas muito complicado em situações de afeto, porque estão sempre a desconfiar. Será que exatamente, gostas de... Contigo, futebol, então ainda mais. Contigo a exposição pública comigo, funciona dessa maneira. E comigo naquela naquela altura também era muito magro, e como ela era muito bonita, custou-me a acreditar, e estava mesmo a gostar dela, e então... Estamos lá aqui demorar este tempo, a ver o que é que... E pronto. Quando é que se deu o clique para entenderes que aquilo que ela sentia por ti, tu já gostavas, aquilo que ela sentia por ti era realmente verdadeiro e sem qualquer tipo de segunda intenção para contigo? Deu-se muito cedo. Não me lembro como, mas deu-se muito cedo. Por mensagens e pela conversa percebi rapidamente. Há pessoas que hoje te possam, que ainda te possam perguntar, como é que conseguiste? É verdade, como é que consegui? Sim. Eu estou a perguntar isto porque eu uma vez com uma pessoa amiga conhecia a mulher dele na altura e perguntei como é que é possível, como é que tu conseguiste? E a partir da nossa... Eu ainda me lembro, íamos numa praia, estávamos a fazer uma caminhada na praia, passam os miúdos, olha, Manuel Marques, bem, está bem servido, hein? Ah? O gajo trata-se bem. E tu respondeste? Eu com muito orgulho, já viste? Como é que ela lida com a tua exposição mediática? É de ficar enciumada, vá? Não, ou percebe não. Completamente? Lá é outra coisa que também está muito bem resolvida na nossa relação. Ela lida muito bem. Não se expõe, não nos expomos demasiado, e quando há essa exposição ela lida muito bem e é uma senhora. Tiveste que lhe explicar que ela aparecer era uma consequência natural de estar contigo? Ela percebeu bem, logo muito bem, desde muito cedo, como é que agiria neste meio. E o facto de eu estar com uma pessoa que não é do meio também ajuda muito, é maravilhoso. Ajuda a relativizar também? Completamente. Quantas vezes é que as amigas dela tentaram pôr fim ao vosso namoro? Não, nenhuma vez. Não. Também é um belo grupo de amigas que ela tem. Hoje em dia, apesar de seres casado e tens as tuas filhas, notas uma abordagem diferente do sexo feminino? Ou por já não te precisares de dar, essa abordagem também esmoreceu? Como assim? Se tem abordagem... Sim, naquele intuito que nós falávamos de ele é conhecido, tentar tirar alguma coisa, pá. Mas já estou tão fechado que não... Quer dizer, percebo, mas não ligo nenhuma. Não alimento. Que imagem é que isso te faz ter das pessoas? Tendes a generalizar para um mundo de interesseirice? Não, cada caso é um caso. Não. Há pessoas interesseiras, mas não comigo. Não te faz ter desilusões perante esta sociedade? Não te faz pensar como um todo? Eu já tive algumas desilusões, mas eu procuro sempre resolver as situações. Eu não gosto de... Não tenho inimigos, não. Eu alimento amizades e paz e... És muito direto ao ponto de seres mal percebido naquilo que dizes? eu às vezes sou mal percebido e tento explicar. Às vezes sou mal percebido também por ser distraído, às vezes, ou por ser, às vezes, talvez um bocadinho desbocado. Tens a tentação às vezes de andar à volta, para não dizer aquilo da forma que queres dizer. Tens essa tentação de vou tentar ir ali para a A2 para entrar no Porto depois. Sim, tento contrariar isso. Já fui mais assim de ir à volta. Hoje em dia digo que sinto. E sem medo das consequências? Sem medo das consequências, digo. E nesse sentido, que essa aprendizagem que também vais tendo, vão-se perdendo pessoas pelo caminho, ou aquelas que gostam mesmo de ti continuam a... As que gostam mesmo de mim continuam. Continuam a... Sim. É uma espécie quase de filtro. É, a forma de ser, de se explicar é quase... Nós acho que estamos constantemente a filtrar. É uma coisa do ser humano. E é os bons, o mar, é como o mar. As coisas boas o mar leva. Hoje vives melhor com menos gente? Vivo. Isso é aquela coisa do... Tenho poucos amigos, mas bons. Sim. São poucos, mas bons. Não gosto de ter muito... As pessoas que eu conheço e que são meus amigos, conheço muito bem. E se há algum conflito, eu tento logo resolver. Sim. E as coisas sanam... Estimo muito a amizade e as pessoas com quem trabalho, sim. Na tua experiência de trabalho e de vida, e com a experiência acumulada ao longo destes anos, já tiveste de dizer a alguém mais novo, de forma direta, que apreciou o teu trabalho, mas não foste feito para isto? Não sou capaz. Não és capaz de ser direto nesse esse nível? Ou não te sentes com a autoridade moral para? Não, até me sinto com alguma... Já me sinto... Hoje em dia já me sinto com alguma autoridade para o dizer. Mas tem que se ter muito cuidado a dizer. Como se diz? Eu acho que se disser, tem que se apresentar soluções e não se pode frustrar a pessoa assim... De um momento para outro? Não pode. Não pode porque também não gostaria que me fizessem. E por terem feito é porque... Ou seja... Não me fizeram, mas no princípio de carreira também passei por castings, também passei por desilusões de portas a fecharem. Portanto, não se pode defraudar as expectativas assim de... Não tenho esse levaste, direito. Levaste alguns não sem te explicarem porque é que era não. Sim, por isso eu não tenho esse direito. Como não gostei, também não gostaria que... Como não te fizeram, também não queres... Exatamente, não. No entanto, a crítica dos outros, e tu entraste cedo nesta vida mediática, com o programa da Ruef, depois entraste na trupe, por assim dizer, do Herman José, ao cumprires aquilo que querias cumprir e ao ter exposição pública, ouvias de forma diferente os conselhos dos outros com menos facilidade e com menos encaixe, ou antes pelo contrário? Esses conselhos eram vistos como o santo grau daquilo que tu serias um dia? Os conselhos e as críticas só me fizeram crescer. Por mais dolorosas que fossem? Por mais dolorosas que fossem. Sim. Aprendi muito com o Maria e com o Herman, e depois de fora... até as críticas mais destrutivas só me fizeram crescer e só me fizeram melhorar. Alimentei-me um bocadinho disso. Não foi de raiva, mas foi... Apesar de no início sentires-te incomodado com isso. Há uma espécie de primeiro impacto de que nós não gostamos, mas depois... Sim, a primeira... As primeiras críticas assim destrutivas, ficamos talvez uma noite não dormida, não é? Mas depois comecei a alimentar-me disso. E tornaste-te maior, melhor e maior profissional devido... Exatamente, sim. Devido a isso. Tenho que te fazer esta questão. Sei que é um assunto sensível para ti. Espero que estejas... É o que dizem os teus olhos. Sim, é muito isso. Não, eu gostava de ter agora. Era o teu comentário em relação à transferência do Talisca para o Liverpool. Epá, eu acho que isso é... Pá, o meu comentário sobre isso é... Isto passa em agosto, se calhar vai dar assim, mas sim, podes continuar a comentar. Pá, o meu comentário a isso é: olha, quem se lixa é um mestilhão. Pai, não percebo nada. Mas como é que é curiosidade que eu tenho em relação a ti, como é que alguém pode dizer que é de um clube? Tu és, e decorar textos com nomes de jogadores e textos que eu não percebo absolutamente nada. Nada, sim. Eu e o Monchique estamos a dizer que aquilo é, para nós é coreano. Sim. e decoramos aquele texto e temos que perceber onde é que está a piada e temos que perceber o que é que estamos a dizer. Uhum. Pá, é mais, olha, nós dizemos, é mais um sketch em coreano. E aquilo tem uma graça do caraças e os técnicos riem-se. Olha, eles riram, é sinal, que o mas, sketch é bom. Mas é decorar listas telefónicas. Não consegues entender a premissa do jogo em si? Não, isso consigo. Eu percebo... Não, perceber o fenómeno. Consigo perceber. Tanto que eu agora no europeu vibrei e eu conheço os jogadores todos. E agora já os conheço todos. Sim, sim. Éder, por... Éder. Não, o Éder não é só o Éder. Sim. O Éder foi ali o nosso golpe de sorte. Sim. Mas que também se revelou um... Vamos lá ver agora, daqui para a frente, sim. O Éder tem que provar que é um grande jogador. Ele tem uma grande responsabilidade depois deste golo. Mas o karma às vezes é uma coisa engraçada. É. Tanta gente o criticou e não o queria. Exatamente. E depois foi ele que trouxe a taça. Depois foi ele que trouxe a taça. Portanto, ele tem uma grande responsabilidade de provar que não foi só por sorte e que é um grande jogador. Tu próprio tiveste... E isto acontece também na nossa profissão, estás a ver? É isso que eu ia te perguntar. Lá está. Nós temos hoje em dia fenómenos de uma semana de tipos que põem coisas no YouTube e que são partilhadas por milhões e que depois manter esse fenómeno de uma semana isto, é muito complicado. Porque a seguir, na semana seguinte, já vem outro que posta outra coisa engraçada. E vai para ele a atenção. Por isso é que é muito difícil manter isto. É muito difícil. Tu próprio tiveste que provar que não eras um éder destas coisas? Não, eu próprio tive que não descansar à sombra da bananeira. E quando apareci e houve coisas que... Ai, que giro, que ele é, que é engraçado, o pequenito, o magrito... mas tive que manter, não tive que criar novas personagens... Tive de fazer muito trabalho, é muito trabalho mesmo. Hoje já te permites a ti um maior descanso, onde continuas nessa intenção? Não, continuo a trabalhar cada vez mais. Não descanso. E qual será a fatura que isso terá um dia na tua vida? Não faço ideia. Mas tens a noção que se calhar um dia vais pagar por... Vou pagar. Vou pagar, como olha o Nicolau, por exemplo, okay, pagou. Sim, ok. Trabalhava imenso, tinha uma série de projetos ao mesmo tempo. É um risco assumido. Não sei se foi por isso mas que era um grande trabalhador. Chegamos a uma certa idade e nós queremos manter o nível de vida, queremos pagar as nossas contas. E temos de trabalhar muito, então nesta profissão mesmo muito. É que não é só aquilo que as pessoas veem, é todo um trabalho de casa que é feito... lá está, tem que ser. há uma acessão de se viver menos em prol de se viver tudo o que se tem para viver a nível profissional. É um bocadinho por aí. Pois, talvez. Sim, sim. Mas é uma realidade bem resolvida para contigo. Sim, muito bem resolvida. Eu gosto muito de trabalhar. E faço aquilo que gosto e que acredito. Para me manter, sei que é fruto de muito trabalho. O papá Manuel Marques tem... Mas depois tem as compensações, claro. As compensações. É viajar e passear e ir ali ao coitão e ao sambuco. Não, mas por exemplo, o facto de ter deixado de fumar há 6 anos foi mesmo isso. Eu achava que ia pagar uma fatura muito cara por fumar tanto, porque já estava a sentir a voz a falhar. E fumavas quantos maços por dia? Fumava um maço em período de ensaios, mais stress 1,5. Foi por uma questão de saúde ou também começaste a perceber que na carteira aquilo tinha um peso um bocadinho desmesurado? Não, foi por uma questão de saúde, foi por ser o meu instrumento de trabalho, a voz, foi olhar para a minha filha, na altura era bebê, e olhar para ela e ver-me a fumar na varanda e querer viver... Para ver. Vê-la crescer, foi uma série de coisas. E depois tive o incentivo de, quando deixei de fumar, engordei. Porque eu também não me sentia bem com a minha magreza. Então começaste a olhar para o espelho e... Exatamente. Deixei de ser uma modelo da Victoria's Secret e passei a ser uma pessoa. Passou a ser uma pessoa. Mas pegando aí, e já te ia fazer essa pergunta, pegando aí na questão da tua filha, tu hoje tens duas. Duas. Tens duas meninas. E aquilo que eu te pergunto é o seguinte, tens o papá, Manuel Marques, neste caso, não sei se é o papá, se é o pai, mas fica o papá. O papá Manuel Marques tem espaço para exercer a sua autoridade ou tende também a apalhaçar? As duas coisas. Também sou um bocadinho autoritário. mas apalhaço muito também, o que depois me tira a credibilidade. Para depois chamares. Pois, exatamente. O que valores é que tu tendes a transmitir a elas que sirvam quase como lição de vida para uma altura em que tu e a tua mulher não estejam cá? Olha, os valores da solidariedade, do trabalho, do valor do trabalho, da educação, de serem boas pessoas, nunca fazerem mal a ninguém, mas também não deixar que lhes façam mal, honrarem o nome que têm. Eu digo, não, isto ajuda, sim, sim, ajuda sim, sim, aos meus. Tu és uma Martins Marques, tu... Portanto, olha, belos apelidos. Isso fica na cabeça dos miúdos. De honrar o nome da... Tu és uma Inês Marques. Eu acho que isto parece um bocadinho presunçoso, mas não é, aquilo fica a marca ali, para lhes dar segurança. És um pai tendencialmente galinho, ou até tens algum gosto, e aqui coloco o gosto entre aspas, em que elas batam com a cabeça e percebam do que é que são feitas e do que é que esta vida é feita? Sim, tal como também eu bati na cabeça, eu acho que... Os miúdos que não batem com a cabeça e não têm desilusões também são uns... Não interessa, são uns mondezinhos. Não, tem que aprender. Eu, por exemplo, aprendi muito, já em adolescente, eu fiz o liceu numa escola normalíssima. Aliás, era em Setúbal, era a escola dos mais betinhos, que era o Liceu Bocage. E depois, como tinha a matemática atrasada... Fui fazer a matemática décimo e décimo primeiro para a escola da Bela Vista, em Setúbal, que é só a zona mais problemática, sim. E o que eu aprendi? Aquilo deu-me foi uma lição de vida. Demoraste a perceber essa lição ou percebeste logo que talvez tinha sido ali o destino a colocar-te ali para cresceres um bocadinho? Eu acho que foi o destino... Aprendi muito mesmo. Aprende-se muito com aquela realidade. As pessoas de destino. Das coisas estarem tendencialmente escritas para se ir por ali. Olha, quando eu fui trabalhar com o Herman, acreditei nisso. Ainda acredito um bocadinho. Eu era o maior fã do Herman. Eu sabia os textos do Herman de cor. E eu, nas festas de fim de ano da escola primária, eu imitava o Herman nos espetáculos de fim de ano. Portanto, quando entrei no Herman e olho para aquelas imagens, fotos nesses espetáculos a imitar o Herman, acredito que aquilo estava destinado. Sim. E hoje tendes a desacreditar porquê? Não desacredito. Não esmoreceu. Não esmoreceu. Há coisas que estão destinadas, sim, sim. És um pai hoje diferente... Não é que eu descanso à espera que as coisas aconteçam. Claro, claro, claro. Não mesmo. Faço para que o destino que esteja escrito se concretize. Trabalho para ele. És um pai muito, e olhando para trás em retrospectiva, és um pai muito diferente da forma que os teus pais foram para contigo. Eu procuro seguir o exemplo dos meus pais. Uhum. Sim. Com as suas virtudes e com os seus com defeitos. Com os seus defeitos também. Também os tiveram. Mas tento seguir o exemplo dos meus pais, sim. Os meus pais sempre me canalizaram, sempre me incentivaram para aquilo que eu... Sempre me deram incentivo para o que eu queria seguir. Por exemplo, estava a fazer Belas Artes e não era bem o curso que eu queria. E depois pensei, eu quero mesmo é ser ator. E os meus pais incentivaram-me, olha, então não acaba o curso, mas paralelamente ao curso vais tentando fazer formação e nós pagamos e pronto. E faz por isso. Hoje um dos maiores prazeres que tens na vida é ver os teus pais a serem avós. É um dos grandes prazeres, sim. Sim, são avós babados. Não é uma noção, mas há uma espécie de flashback do género, eles comigo eram assim e agora com as miúdas deixam fazer tudo e mais alguma coisa. Os avós depois, o papel dos avós é uma desresponsabilização total do que foram para nós, o que é também engraçado, e os meus avós também eram assim, portanto... Sim. É uma espécie de prémio de vida para eles. Nós agora estamos descansados, agora sim vamos viver aquilo que não vivemos com os nossos filhos. Completamente. Tu também queres passar por essa, quero essa fase? Quero muito. Pronto, e se queres passar por essa fase, tenho de perguntar. O que é que vais fazer às 15 caçadeiras que compraste para ter lá em casa? Isso é um assunto que eu nem pensei muito. Mas ter é duas filhas, uma já é um cabo dos trabalhos, duas e já dá sinais aos 9 anos de... Já dá sinais aos 9 anos? Pré-adolescência. Tão cedo? Já. Sim, já tem ali alguns sinais. Já dão muito cedo. Já estás a preparar a conversa para com o possível... O possível namorado. Eu, é assim, as minhas filhas, desde que seja o homem que as respeite e que as ame, venha de onde vier, está tudo bem. Não há muito... Até pode ser uma mulher que as respeite. Sim, sim. Pode acontecer. Mas como no papel de pai, e tu tens essa experiência, até com duas filhas, no papel de pai não se tem receio dos namorados das nossas filhas por nós sabermos o que é que os homens pensam em primeiro lugar em relação às mulheres? Claro que sim, o predador. Nós também já fomos os marotos. Também estivemos no papel do predador Pois, não. Sim, tem que ter esse cuidado, claro que sim. E nunca houve a vontade de ter um menino? Um menino? Sim. Esta segunda eu gostava que fosse um menino, mas depois quando percebi que era uma menina, pronto, fiquei babado na mesma. O que é que um menino te possibilitaria fazer que com as meninas não o consigas? É mais coisas de disparates, né? Jogar a bola não tanto, mas é para coisas que os rapazes fazem, carrinhos e... sim. Voltar um bocadinho à meninice. Sim. Eu não acho graça nenhuma às brincadeiras de raparigas. Nunca foste muito apreciadora de pentear uma Barbie. Não. Mas no outro dia, eu como sou muito organizado, a minha mulher até tirou fotografias. A minha filha tinha uma coleção de um brinquedo que eram as Equestria Girls, que eram umas bonecas que vinham dos pónis, que já não eram pónis, agora eram bonecas. Ah. E eu dei por mim a arranjar, a limpar as bonecas todas e a pentear bonecas para guardar numa caixinha, porque era uma coleção muito grande e muito gira. E eu às tantas... Eu sou muito... Tenho um espírito colecionista. Ah, e sim. Fiquei muito entusiasmado com o que fui comprando à minha filha para ela colecionar. E depois vi aquilo tão maltratado às tantas e ela já não gostava das bonecas, que eu pensei, vou limpá-las todas e ficam para a Elisa. Então dei por mim a pentear bonecas. Pronto. Certamente um dia passarás a ouvir no Spotify o Material Girl da Madonna. Quando é que te poderei ver a ti a participar no Mundial de Surf em Supertubos? Epá, primeiro faço bodyboard. Quase. Surf, não. Mesmo assim, o bodyboard estou agora a recomeçar. Já fizeste. Há alguns anos. Depois, quando vim estudar para Lisboa, deixei de fazer. E agora, como nós gravamos o DDT ali ao pé da linha, nós gravamos em Passo de Arcos. O estúdio é da Valentim de Carvalho. Sim. Comprei uma prancha e um fato, mas ainda não fui dar banho à prancha nem ao fato. Está para breve. Naqueles intervalos, aos furos, que não gravo aquele sketch no plano de trabalho, e então comprei com essa finalidade. E quero muito retomar esse hábito de fazer. Que liberdade é que existe dentro da água? Eu adoro o mar. Não há assim tanta liberdade, porque o mar também é perigoso, o mar é tricky, não é? Leva-nos num instante. Leva-nos no instante. Mas há um sentimento de liberdade, claro, no mar, de fazermos parte deste mundo, assim, uma coisa... E também muito saudável, o mar também me dá uma sensação de saúde. É quase o melhor psicólogo que se pode ter. Completamente. Às vezes o facto de irmos para a praia e respirarmos aquele ar... marítimo é maravilhoso, cura uma série de coisas. No caso do bodyboard, nós irmos e noutras coisas relacionadas com o mar, o facto de irmos para o mar faz-nos esquecer uma série de problemas. Nesse sentido, é muito libertador. Já resolveste muitas coisas para contigo através do mar? Já. De ir para a praia e olhar para o mar, sim. Já me fez relativizar muita coisa. O sentido é aquele anúncio da Nescafé, que a menina está no carro a fazer no Nescafé, faz o Nescafé no carro. Sim. É um bocadinho por aí, que ela está a chorar e vai para o mar e vai com vista para o mar, para o carro em frente ao mar e faz um tira um Nescafé. Sim. Relativiza-se as coisas da vida... ao sabermos que perante tudo aquilo somos bués pequeninos. Muito pequeninos, muito pequeninos e que, sim, completamente. Em 5, 6, 7, 8... Eu acho que a natureza está muito bem feita, até a esse sim, nível. A natureza em si ajuda-nos a perceber... Tanto que nós precisamos do sol, nós precisamos da vitamina D. Nós precisamos da vitamina D, portanto, a natureza está tudo se resolve através da natureza. A melhor forma de controlar o ego é levar alguém à praia. É capaz. ia-te perguntar, estamos a 5 minutos de terminarmos aqui as conversas de esquina. Tu, como apreciador de cinema, como é que consegues convencer alguém, neste caso eu, a gostar de cinema? Não gostas de cinema? Detesto. A sério? Sim. Podes ir embora, pronto. Eu acabei com a minha vida sentimental toda e este programa também acaba. Não, mas sim. Tenho muita dificuldade em gostar de filmes. Não, o cinema tanto pode ser um espelho da realidade como nos pode apresentar uma realidade alternativa, de sonho, de e é espetáculo, sobretudo é espetáculo. Eu adoro espetáculo. Portanto, não sei como, como fazer alguém gostar de cinema. Eu acho que é mesmo é ir para uma sala e ficares... deixaste-te levar pelo que é projetado na tela, é entrares no que estás ali a ver. Necessitas de entretenimento como de pão para a boca, por assim dizer. Sim, preciso muito de entretenimento, daí gostar muito de viajar, de ver coisas, ver espetáculos, ver outras paisagens, conhecer outras pessoas. Preciso muito disso. Eu vivo para isso. Eu acho que nós estamos cá para conhecer o mundo. Portugal em algum momento se transformou em pequenino para aquilo que tu és? Não, nunca. Nunca? Nunca. Portugal é sempre a minha casa e eu acho que continuo a achar Portugal o melhor país do mundo. Nós, às vezes costuma-se dizer que o pior dos portugueses são as pessoas. Não são nada. As pessoas têm é que olhar para o nosso país e perceber que é o melhor sítio do mundo, porque temos tudo, temos a melhor situação geográfica, temos mar, temos um clima maravilhoso, e temos que olhar para isto e não estar sempre a meter defeitos e sempre negativos. Eu acho que se acreditarmos mais em nós, podemos fazer um país cada vez melhor. E aquela coisa de nós somos, como no tempo da ditadura, era futebol, Fado, Futebol e Fátima. Mas o que é facto é que, eu também não ligo muito a futebol, mas o que é facto é que o facto de termos ganho o europeu foi muito bom para nós. Fez-nos acreditar mais no país que temos. Podemos continuar a ganhar o mesmo, podemos ter ordenados mas faz-nos olhar para o lado bom do nosso país. Nas ruas e da experiência que temos, que tens vivido neste caso. E olhar para o lado bom também é um dia termos a coragem, não gostamos de como nos estão a tratar. Vamos para a rua, vamos como aquela manifestação em os setembro. Indignados. Não, os indignados, sim. Sim, pessoas na rua, sim. Não, isso é o bom de sermos neste país. Não gosto e estas coisas também, o facto de acontecer, ganharmos um europeu, as nossas vitórias também nos faz acreditar em nós. Mas já sentes um Portugal, e a seleção venceu o europeu há cerca de 3 semanas, já notas nas ruas um Portugal diferente, com a cabeça mais erguida? Já. Isto foi assim um bálsamozinho para o... Mesmo que digam, nós não ganhamos nada com aquilo, se calhar não é bem assim. Se calhar não é bem assim. Nota-se uma felicidade, um regozijo? Nota-se. Eu lembro-me quando a crise nos anos 80 foi mais violenta e quando o Carlos Lopes ganhou medalha de ouro em Los Angeles, foi uma loucura. Sim. Foi também uma grande vitória. Essas coisas fazem-nos bem. Sim. Mas há também muito... Fazem-nos bem perceber... por exemplo, o Carlos do Carmo ganha um Grammy. Ganha um Grammy latino, sim. Faz-nos bem esse tipo de coisas. Tendemos a valorizar demais a pequenez de Portugal em vez da grandeza. Em vez da grandeza. Sim. Temos mais tendência a ir buscar as coisas. Temos mais tendência a ir buscar as coisas por isso é que precisamos que nos... Tu és quase a tinatura. Mas precisamos que nos mostrem assim resultados carrapachados para nós percebermos que somos grandes. Porque se ganharam agora uma série de coisas, e não só que não fomos grandes em 1500. Não, somos grandes agora. Não, e estava-te a dizer que ganhámos agora uma série de coisas em várias modalidades desportivas, até na colombofilia ganhámos medalhas. E as pessoas ficaram assim meio... Olha, nós Portugal, afinal, até valemos qualquer coisinha. É verdade. O cinema é uma falha por resolver na tua carreira? Sim, não. Já vou fazendo algumas coisas. E tenho aprendido imenso também. O cinema é outra área que eu gosto de explorar, porque é outra forma de representar, é outro registro. O teatro é diferente de cinema, televisão. São registros muito diferentes. E neste momento eu sou ainda um novato no cinema. Ainda tenho muito para aprender. Mas é uma lacuna ainda por preencher. Com as coisas que vais fazendo já vais sentindo? Vou arranjando ali um espaço. A paixão, e certamente que sim, tu és um homem talentoso. Obrigado. a paixão pela estética faz-te analisar o mundo com diferentes camadas em comparação com uma pessoa dita normal. Também sou muito sensorial, alimento muito os sentidos, a música, eu tenho, lá estávamos a falar no ouvido, sim. Eu, por exemplo, numa canção, eu ligo muito mais à partitura do que à letra. Que a letra, isso é que me faz gostar de uma música ou outra. Visualmente também estou sempre a absorver tudo, o bonito e o feio, sou muito esteta. Sim. Sim. És muito de 8 ou 80 ou no entanto? E também gosto muito de comer. Portanto, eu estou sempre a alimentar os sentidos. Mas nesse nível estético, és muito de 8 ou 80 ou consegues ver as várias camadas de. Consigo ver as várias camadas, até consigo ver bonito no feio. Isso é muito bom. Por exemplo, o exemplo de Cuba. As pessoas, eu não odiei Cuba porque aquilo é uma miséria, é pobreza. Mas eu consegui ver o lado bom da felicidade das pessoas mesmo. É o Talisca a ligar a perguntar se deve mesmo ir para Liverpool. eu consigo depois perceber o bonito no feio. E consegues contextualizar as coisas? Sim, exatamente. Para terminar, já que o Talisca te está a ligar, coitadinho, precisa de conselhos. Porquê é que gostas tanto de rir? Eu adoro rir, adoro. E nem tudo me faz rir, mas adoro uma boa risada, como dizem os brasileiros. É uma capacidade também de relativizar as coisas, mandar uma bela gargalhada e... É tão bom. Eu lembro-me quando fazíamos o Herman Sick. Quando o programa acabava, nós ficávamos ficávamos algumas horas a ouvir as histórias do Herman, pá, ia para casa já com dores de tanto rir nos maxilares. Como diria Cristiano Ronaldo, rite e que se... Pronto. Manuel Marques, muito obrigado por teres aceitado este convite. Foi o nosso primeiro programa de agosto em versão balnear. Para quem não sabe e para quem não ouviu, este programa foi gravado na Praia de Carcavelos. Não foi? Está aqui o senhor das bolas de Berlim e das bolas de Santa Mar da Oeiras. Beijinhos, abraços e até à próxima semana. Manuel, muito obrigado. Foi uma conversa de esquina. Tchau, tchau. Bom fim de semana.